faire. Eh ben on son, ouais Mosca, c'est bon vision. Eh ben on son, ouais Mosca, c'est bon vision. Falei que eu vinha titio, então vim. Catia, brica, tava latinha, latinha é din. Fala latim, mas não latino quando história é boom. Artista de disco na pista, cê é só mais um. Perdendo tempo, passa tempo, vendo Illuminati. Vendendo vento, tome o prêmio, fama, só biscate. Tem que ter foco, trump, não flagrar o que não pode. E se tem a mais da conta, os bico põe no bigode. Põe quebrante, oh, vem frente a frente pra não quebrar. Que consequentemente a favela vai imperar. Usa o beat do Uzi, ele fala, use Taz. E pra quem no caso da um e tá pronta a música. Tem que ter fé, é belo som. Vai moscar, se envolve, gente. Tem que ter fé, é belo som. Vai moscar, se envolve, gente. Tem que ter fé, é belo som. Vai moscar, vai moscar. Tem que ter fé, é belo som. Vai moscar, vai moscar. Um pivete de crocs, no estilinho meio rocks. Me mandou um inbox, me ameaçando de box. Eu falo de embalo, malandragem não roda. Playboyzinho pela droga, acaba dando até o boga. Roga praga, cheio de vaga, Lady Gaga joga. Só no xingo geral, porque também não tem advoga. Ainda moro num cômodo, incomodo que é foda. Eu também acho cômodo, moda é seguir a moda. A ideia é transmitir, nós junto no trâmite. O game é várias cartas na manga igual Gambit. Rimo mesmo, mosco não, pau no gato sem massagem. Risca, risca. Fica DJ Rádio, mestre sabotagem. É belo som, vai moscar, se envolve, gente. Tem que ter fé, é belo som, vai moscar, se envolve, gente. Tem que ter fé, é belo som, vai moscar, vai moscar. Tem que ter fé, é belo som, vai moscar, vai moscar. Tem que ter fé. Só louco.